Alô? Alô, Zé Brau? Beleza? Aê, meu velho, belezão? E aí, como é que é? Stitch Notes faz subúrbio. Ouvi falar que a banda tinha acabado, cara? Nada, acabou não. Houve umas mudanças aí, mas a gente aí tá continuando, pô. Tá com um repertório novo aí. Inclusive, eu tava até aqui ouvindo o som aqui, pô, repassando. Escuta essa parada aí. Faces do subúrbio, de volta ao cenário, provando o contrário dos comentários de certos otários, ordinários, sem horário, caminho contrário, distante, bem distante do meu, do seu itinerário. Lendários originários em cada composição, intermediários da expressiva interpretação, indicação para quem tem o pensamento ruim desde o início. Sempre foi assim, enfim, acredite em mim e nos demais. É difícil entender, mas não somos marginais. Acostumados com a violência, me fez lembrar que paz, poder, orgulho e respeito não é criticar, mas tem que criticar, reivindicar o errado. Nosso raciocínio é o medo dos homens fardados. Membros da periferia sempre representou. Deus abençoe a todos, pra mim um canto de louvor. Títulos resumidos só pra lembrar. Voltamos mais sérios do que você imagina. Faces do subúrbio está de volta, dominando o cenário que está em sua volta. A nossa luta é promissora, o som é quente, não é morno. Agora aguente as consequências do retorno. Faces do subúrbio está de volta, dominando o cenário que está em sua volta. A nossa luta é promissora, o som é quente, não é morno. Agora aguente as consequências do retorno. Na batida do pandeiro é coco, repente embolado. É o dia, tarde, a madrugada, é o som do interior. É o jogo, é o jogador, é o início dessa rima. Combinar ninguém combina, como eu vou e combino. É coisa do destino, de norte a sul, leste a oeste. O som de cabra da peste no terreno nordestino, evolução. Em cada verso a visão de quem entende, analisa, compreende a forma de criação. Chapéu de couro, calça de couro, parapeito de bom, traje típico do homem corajoso do sertão. A apresentação, a representação, a verdade é onde refletimos essa originalidade nos quatro cantos da cidade, no mundo também. Esse aprendizado, cuidado, vamos mais além. Não somos melhor que ninguém, temos certeza, mas a cada trabalho do Faces, uma surpresa. Rima que é uma beleza, faz parte do seu trunfo. Não foi eu que falei, e sim um lendário, Nelson Triunfo. É, Tiger, quem é bom não precisa se julgar, cada um responde pela sua. Criticar, humildade é essencial em cada jurisdição. É como uma melodia extraída do coração. É mais um teste para superar os ordinários. Faces do subúrbio, de volta ao cenário. Faces do subúrbio está de volta, dominando o cenário que está em sua volta. A nossa luta é promissora, o som é quente, não é morno. Agora aguente as consequências do retorno. Faces do subúrbio está de volta, dominando o cenário que está em sua volta. A nossa luta é promissora, o som é quente, não é morno. Agora aguente as consequências do retorno.